Utilizou o ILSX Radio 1-0. Azul 2773, Tony, 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-95, 2773, Nazir. Salvador Azul 2773, está estabilizado no ILSX Radio 1-0. Azul 2773, continua a aproximação, guardando pista 1-0 livre. O altímetro 1017, forma chuva leve sobre o campo, reporte visual. 1017, azul 2773, já está visual, aguardando pista livre. Pouso autorizado, pista 1-0, pista molhada, o vento é 1-5-0 graus com 1-0 nós, 10 nós. Autorizado pouso 1-0, azul 2773. M2259, decolos 28, chame controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite, bom trabalho. Contato radar na decolagem após 2000, país autorizado direto por Leda, sou para nível 360. 2000 pés direto Leda, subindo para o 360, Xanel 6259. 6283, chame Centro Recife na frequência 128 decimal, correção, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260, 288, boa, 3283. Solos 31 à direita, solo 21 decimal 9, boa noite. Direito 219, 2763. 03, voa em posição 1, desça para 2000 pés, o ajuste no 097. 03, vamos. Ajuste no 097. É 259, chame-se para Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 28.35.251, Xanero 6259, bom trabalho. Aérea 5949, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.8. 5949, chamada Centro Recife, 2545, alterna 2085. 503, está autorizado ILS, que foi da pista 10, ajuste 1097, reposta estabilizada. Autorizado ILS. Romeu, Eco, Índia, agradecida. Romeu, Romeu, Eco, Índia, desce para 4 mil pés, o ajuste é 0,7. 4 mil pés, ajuste 0,7, Romeu, Eco, Índia. Santana, escuta o controle de Salvador, informa que Salvador está operando visual com 7.000 metros de visibilidade, 1.500 de teto com chuva leve. Após estabilizado. Meu Romeu Eco Índia, desça para 2.000 pés, estabilizado IADR, textura pistão no zero, ajuste no 017, reposte estabilizado. Autorizado descida 2.000 pés, autorizado IADR, está 107, reportará estabilizado Romeu Eco. Joker 3, estabilizado, Joker 03, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Joker 3, torre 1985. Torre Salvador, Joker 23. Joker 03, altímetro no 017, pista molhada, recorte visual com campo. Joker 03, postará. Todo autorizado, pista no zero, pista molhada, o vento é 130 graus com 14 nós, 14 nós. 3, 3, 3, pouso, pista no zero. 3 no Solos 48, à esquerda da Libra, até o Pátio Militar e frequência Morote. Salvador Tower, good evening, Azul 2781, via holding point, right for the clock. Green Azul 2781, Rupert, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Azul 2781. Runway 1, clear for takeoff, runway 10, the wind 130 degrees with 12 knots. Could you confirm the wind? 130 degrees with 12 knots. Roger, clear takeoff, runway 10. Estabilizando no ILS Romeo Eco India. Papá Romeo, Romeo Eco India, chame a torre na frequência 118 desse modo assim. 1895, graças, uma boa noite, India. Torre Salvador, muito boa noite, Papá Romeo, Romeo Eco India. Boa noite, Papá Romeo, Romeo Eco India, altimetrão no 017. Vamos, pista molhada, reporte visual com campo. O Romeo 97 está visual com o campo já, Romeo Eco India, propõe para cancelamento no externo e pouso na cabeceira 97, se possível, o Romeo Eco India. Romeo Eco India, reporte para o cancelamento de regras. Reporta para modificação, Romeo Eco India. 781, Airborne at 51, call Salvador Departure, frequency 120.80, have a nice flight. Salvador Departure Control, 120.80, thank you sir, bye bye. Salvador Departure Control, good evening, Azul 2781, past 1000 feet. Azul 2781, radar contact on departure, climb via ARBO 1, spot level 160. ARBO 1, flight level 160, Azul 2781. Salvador, Cordial, boa noite. O 38. Umba 38, acione identificação. Oi, ISAP, para interceptar a chegada do Almete 1. O ajuste no 097. Umba, ele está pronto para Natal. Poderia voar para o seu ponto? 38, confirma o destino Natal. Gente, Umba 38, Rui VOR Salvador, manter nível 110, contato radar estabelecido, passado 4 milhas de posição coral. Salvador, pois, VOR Salvador, solicita a posição forte. Confio em posição, Umba 38. Posição forte. Estou autorizado no onde, Umba 38. Pode, Umba 38. Salvador Departure Control, Azul 2781, under visual condition, request fly airborne. To 781, fly direct left position. Fly left, thank you sir. 2781. Salvador Tower, good evening, Go 1705, runway 10, ready to take off. Evening, Go 1705, clear to line up and take off runway 10, the wind is 130 degrees with 12 knots. Clear to line up and take off runway 10, Go 1705. Estrada Romeu Eco Índia, pouso autorizado na pista 17, pista molhada, o vento é 130 graus com 12 nós, uma dúzia nós. Está autorizando o pouso, cabeceira 17, Romeu Eco Índia, ingressando na final do Solo 56, confirme o pátio. Backtrack, posso liberar na pista na Oscar, Romeu Eco Índia. Airborne 857, call Salvador Departure, frequency 120.80, have a nice flight. 704, call Departure, good night. 090, acionando a educação desse avião, chegada por mais de 1 para o nível 050, ajuste altímetro 9097. Até o nível 050, via Bomete 1 Alfa, 3290. Departure goal 705, passing 2 up 360. Go 1705, radar contact departure for maintenance at level 360. Via Sovo 1, departure. Sovo 1, departure level 360, goal 705. Sou Salvador, Azul 9151, pressão de ponto espera do ano zero, próximo à decolagem. Azul 9151, autorizado. A linha decolar no zero, vento no 30 graus e no 29. Livre em linhar e decolar do ano zero, Azul 9151. Salvador de Apart Control, Azul 2781. Go ahead. Could you coordinate fly Vitória da Conquista? Stand by, fly heading left intersection and then stand by a moment. Stand by, Azul 2781. Senhora, 12 horas, sudeste. A 14 milhas, passando nível 110 em ascensão, nível 360, Boeing 737. Consciente, Romba 38. Controle Salvador, Azul 4, 9151, boa noite. Azul 9151, no contato radar na decolagem, submando nível 360, via saída Argo 1, transição elétrica. 360, sentido Argo. Árvore 1, Azul, o 9151, alguma possibilidade de voar a árvore da presente Elefa? Voa Elefa, Azul 9151. Elefa da presente 9151. Patrulha 3290, solicita proa da posição Duna. Oi, ITAP, então 3290, desce e mantém 050, ITAP. ITAP, nível 050, da 3290. Foram 705, chama agora o centro Recife na frequência 128.35, alterno 125.1. Voo 705, call 12835, manipulo 1251. Good night. That's it. 138, confirme a matrícula da tráfego. É o 52329, 138, 52329. Gente, fosse 02329. Portão 3290, solicita prosseguir a descida. Deixa eu manter a 2000 pés, tá? 3290. Existe o altimetro 90 no site após ETAP Voe Duna para interceptar a LS X-Ray em forma estabilizada. Após ETAP Duna 2000, no TAN 3290, informará. Two 781, personal flap level 130, call receive center 126.0, if unable 128.8. Receive center 126.0, if unable 128.8. Thank you, sir. Good night. Azul 91151, passa nível 140, chama agora o centro Recife na frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 260288, azul 951, no grato guarde. Tentando, avistando a 1-0, 3-2-9-0. O 3290 passa a duna completa final, chama agora a torre na frequência 118 decimal 95. 3-5-3-2-9-0. Salvador, boa noite, tá? 3290, localizador, 3 milhas para o marcador externo. Pistão 3290, reporte visual com campo, altímetro no 0, no 7. Pista molhada, mas sem chuva no momento sobre o campo. Está visual com a 1-0, 3290. Está visual, confirmando? Afirmo, visual. 3290, pouso autorizado, pistão no 0, pista molhada. O vento é 1-3-0 graus com 1-2 nós, 1-12 nós. Autorizado, pouso na 1-0, 3290. Chegou no 099, mantém a posição no ponto de espera. Mantém o 099. Então, 3290. Autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Ali mantendo zero, vamos usar a nova vez. Solo 15 à direita, solo 21 decimal 9, boa noite. 129 à direita, tá? 3290. 99, vento 130 graus com 12 nós, autorizado decolar, Cristiano 0. Autorizado decolar, Cristiano 0, gol no 099. Cristiano 099, decola de 17, controle 120, décima 8, tem um bom voo, boa noite. 08, boa noite. Contato radar na decolagem, submodelo nível 360 via saída Arbor 1. Via Arbor 1, sala 360, gol 099. Ligou no 099, possível voar Alefa? 099 autorizado, gol Alefa. Autorizado Alefa, gol no 099, obrigado. 1099, chama agora Centro Recife na frequência 1260, alterna 128, décima 8. 260, 288.